A culpa de quebrada. Bote a night, que a house hoje tá bom. Hoje é night, é das bandas e dos bandas. Um red pra degustar, na caça pantera e fama. Perdido aqui com se escama e peixe a sonsa. Bote a night, que a house hoje tá bom. Hoje é night, é das bandas e dos bandas. Um red pra degustar, na caça pantera e fama. Bandido da night, cheiro do pan, chama as dama. Campari, Budjoni, a noite hoje é longa. Os das pantera destaque, ciclonada no baile. Bandoleiro impera, bota pra ela a naime. Fuma seda suave, ao brilho do luar. Na vibe, as bright e red pra degustar. Big maçã, Malibu, a condição que comanda. Estilo patrão, consta aspira, numera que inflama as bandas. Tenda, poeira branca, vibe hoje é virar night. Divã dos bandido e das pantera do fight. Combate altos round que na escama ela trinca. Depois das 11 na cama, que periga estriguina. Chapadada de naime, só nevoeiro no ar. Ela se assanha, mó banda, virada só pra constar. No baile impera pra ela, lança perfume. A noite hoje promete loucura, buscar dume. Bote a night, que a house hoje tá bom. Hoje a night, é das banda e dos bandas. Um red pra degustar, na caça pantera e fuma. Bandido aqui com se escama e peixe a sonsa. Bote a night, que a house hoje tá bom. Hoje a night, é das banda e dos bandas. Um red pra degustar, na caça pantera e fuma. Se escama e peixe a sonsa. Red, green, Bacardi, noite boa pra curtir. Bandido, adere, frevo, almejo tudo isso aqui. Parceiro e mais parceiro, hoje vagal é destaque. Com as donas empoeirada, maconha pra bolas bright. Acha que tá bom, vai vendo os bandido. 380 é mal, pros capa e cabrito. Hoje tá massa, noite é banda até umas horas. Divo divinamente sana, audaciosa. Então a taça tá na caça, é zero hora. Slime é fácil, é dinâmica boa e palosa. E tá banda, como sempre é de costume. Tá no comando, impera os cardumes. Bote a night, que a house hoje tá bom. Hoje a night, é das banda e dos bandas. Um red pra degustar, na caça pantera e fuma. Bandido aqui com se escama e peixe a sonsa. Bote a night, que a house hoje tá bom. Hoje a night, é das banda e dos bandas. Um red pra degustar, na caça pantera e fuma. Bandido aqui com se escama e peixe a sonsa. Bandido aqui com se escama e peixe a sonsa.